Insegurança, medo, alegria, paz e emoção, tudo ao mesmo tempo num só coração. Eu tô há tanto tempo procurando alguém pra dar a mão. Fica difícil acreditar então que tudo que sonhei e que pedi em oração está ao lado meu, e perceber é hora de viver. Olha pra mim, pode enxergar, todo amor do mundo eu vou te dar. A solidão vai procurar outro coração pra se abrigar. Olha pra mim, deixa eu te ver. Paz e emoção, tudo ao mesmo tempo num só coração. Eu tô há tanto tempo procurando alguém pra dar a mão. Fica difícil acreditar então que tudo que sonhei e que pedi em oração está ao lado meu. Percebeu, é hora de viver. Olha pra mim, pode chegar, todo amor do mundo eu vou te dar. A solidão vai procurar outro coração pra se abrigar. Olha pra mim, deixa eu te ver, meu coração quer entender. Eu e você.